diz o que é ser feliz. Eu digo pra você o que a vida me diz. Se livrar das confusões, ajeitando seu astral. Ver menos televisão e pensar mais natural. Entendendo a mística da música, pra conhecer, pra desfrutar que a química é lúdica. Vixe, aqui só boas vibrações, pra imaginar que os corações batem no mesmo compasso dos seus passos, dos seus passos, dos seus passos. Ter amigos e inimigos, ser feliz, correr perigo, tudo isso faz parte. Entendendo minha arte e amando minha terra, não querendo mais guerra, em busca do meu ser, pra me conhecer, pra fortalecer, vendo possibilidades, usando habilidades, me virando na cidade, interpretando a humildade, respeitando a verdade, paz, amor, tranquilidade. Esqueça a falsidade, viva a realidade. Neste momento a proporção dos acontecimentos vai detalhando o seu desenvolvimento. Não vai achando que não é preciso paciência. Aprenda o que puder pra garantir experiência. Já enchi de vibe boa a mochila. Isso junto com a certeza de andar numa tranquila. O que me ensinam, hoje vou usar no amanhã. Pra saber respeitar meus irmãos e irmãs. Vou plantar pra colher, pra ter o que comer. Ir além, inventar sem errar. Pra viver numa boa em contato com as raízes. Nascemos pra aprender, sim, eternos aprendizes. Arte do encontro que nos guia nessa longa viagem. Piso no acelerador apreciando a paisagem. E o sol é garantia todo dia de que tudo anda bem na sua correria. Yeah. Só não se repensa, que ele acorda desse jeito. Aproveite sempre quando puder. Quando puder. Quando puder. Quando puder. Cultura e as energias vitais são da natureza pura. Recarrego nas águas cristais. Crianças nascem na terra, semente cresce. Prédio, aviões batem. Capital consome, seu consumo cresce. Capitais viram alvo de quem não se favorece. Todo mundo conhece e finge que não vê. Por isso dizem que a revolução não estará na TV. Só pra quem quiser ver, resgatar a pureza com a maturidade, ver o mundo e a sua beleza. Se a natureza é mãe, então deve haver um pai. E os filhos dito aonde a próxima geração vai. Adultos índigos do Atlântico ao Índico, cruzando oceanos, conectados no ritmo íntimo, no compasso da seleção natural. Cada dia me renovo nesse espaço sideral. O sol se repensa, que ele acorda desse jeito. Aproveite sempre quando puder. Sempre quando puder. Vamos aí, sempre.